Regresso à Rádio Comercial FM Mistério, antena de sábado do Lança-Chamas, segunda série Marco, portanto, as sete vidas do Heavy Metal, um programa assinado por António Sérgio com a colaboração de Vítor Barão. Natural que uma única banda pudesse ser escolhida para os primeiros sons da retomada na segunda série Mark, tudo lança-chamas as sete vidas do Heavy Metal, FM Mistério da Rádio Comercial aos sábados, agora uma hora antes do velho horário, portanto 17:18 para trás, ficou tudo o que ficou para trás, vocês ouvem o que nós tocamos, nós sabemos o que estamos a fazer, boa tarde. We'll be right back. de hoje em diante, entre as 17 e as 18, no FM Estéreo da Comercial e aos sábados, Lança-Chamas. Foi aqui um pequeno excerto, Open Fire, de um álbum que irá ocupar-nos certamente muito em breve e que é uma grande novidade para os ouvintes do Lança-Chamas, o YNT e o registro ao vivo, Open Fire. É natural, entretanto, que tentemos recuperar por aqui alguns dos sons que não soaram o suficiente na nossa Mark One. Yeah. Judas Priest para abrir, o YMT do novo Live Open Fire, os Dokken do número 2 Tooth and Nail, que teremos de recuperar também aqui nas tardes de sábado do FM Estéreo da Comercial com Lança-Chamas. Uma das outras recuperações irá diretamente aos Overdrive. Thank you. to you, every man and every boy, to rise your swords and axes. Strike down all the saints of service so that they can burn in the gates of hell. The battlefields in Armageddon, whose face much dumb pain. The winning of the worth of death, but worth the pain. To feel the soft breeze of freedom, gently surrounding your life and soul. Lança Chamas FM, estreia da comercial, sábado, os Swords and Axes, título e tema do álbum que recuperaremos também aqui, que pertencia a Mark One desta nossa emissão, agora a marchar na sua segunda série. Daí acrescentarem-se também já alguns dos nomes novos que irão muito habitualmente bombardear aqui este pequeno espaço do Lança Chamas, Manila Road, Open the Gates. I shake elite. And for the first time I took her to a cheap motel. Woke up drunk, you know I felt like Eskimo Nell. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. Lança chamas a primeira emissão da nossa segunda série, daí também o prático e conclusivo desvio de rumos. Nas próximas edições iremos dar certamente mais atenção, portanto passagens mais alongadas a alguns dos álbuns, não só que anunciamos, como outros que irão surgir. Passaram entretanto os Manila Road, Motörhead e Girls' School, e o Lança Chamas vai entrar na meia hora final de hoje. Rádio Comercial. Tempo para qualquer coisa na nossa zona que seja ligeiramente mais fresca. Bon Jovi, o novo álbum e, neste momento, já o hit single In and Out of Love. Living In and Out of Love, o single extraído do álbum novo de Bon Jovi, 7800 Degrees Fahrenheit. Álbum que naturalmente também pagaremos a nossa atenção em breve e nestas emissões semanais 17-18 do lança-chamas Mark II, Coney Edge. O álbum Friction, Fantasy. Bon Jovi, In and Out of Love, Coney Edge, Fantasy e, finalmente, Showdown de Robin George, dos três únicos disponível em Portugal através do álbum Dangerous Music. Afinal, o nosso pequeno leque para o lança-chamas de hoje de uma das nossas pontas de leveza já acaba. I'm on the edge of my seat. It's got to be time for a showdown. Esperança Jamas na sua nova hora de sábado e praticamente nos 15 minutos finais desta nossa edição, já com circulação nacional há alguns meses, é sempre tempo para salientar essa mesma circulação, TNT Knights of the New Thunder. Já publicado em Portugal, Knights of the New Thunder, e do leste, Thunder in the East, Loudness. Já no bar final do Lança Chamas 2, FM Estéreo da Rádio Comercial, agora aos sábados 17-18, Loudness do Japão e, entretanto, também o trabalho a solo do guitarrista deste mesmo grupo, Akira Takasaki. Edição de hoje do Lança Chamas FM Estéreo de Comercial, segunda série Mago 2, sons dos Loudness e Akira Takasaki. Task of Jaguar. É evidente, como dissemos no início da emissão de hoje, tudo ficou para trás, daí que é bom que o vosso esforço se venha a renovar no sentido de que o Lança Chamas saiba de todos os clubes ou associações de fãs apreciadores do heavy metal, novamente, para desta vez e com outra disciplina de trabalho, criarmos o nosso autêntico rol de fãs do heavy metal no nosso país. O do 1718 FM Estéreo do Comercial, para efeitos de envio de correspondência e recolha dos dados sobre os heavy metal fan clubs no nosso país, Lança Chamas, Rua Sampaio Pina 26.000, Lisboa, Codex. É natural também que, pelo menos nos meses de verão, e porque há mesmo assim a de bangas com gosto pelo sol e pelo sol, haverá pelo menos uma faixa dedicada, hoje mesmo no adeus, aos headbangers veranientes. Give me all your loving, ZZ Top. Tudo por hoje, boa tarde, até sábado. emissão no FM Estéreo de Comercial aos sábados, se bem que agora uma hora antes do velho horário, 17:18, aproveitando para pôr em dia alguns dos sons parados ao longo de 3 meses do nosso hiato. Mesmo assim, também uma certa atenção quase obrigatória a edições nacionais dentro da zona do hard rock heavy metal e umas outras que escapam, mas que, pelo menos os ingleses e ao seu exemplo, incluem, por desconforto noutras zonas na lista do heavy metal. Caso, por exemplo, dos Marillion, que terão hoje um dos pontos de destaque nesta emissão do Lança Chamas, o outro será para os Dokken. shadows where all my heart in disappears. And from the glowing tongues of candles I heard a whisper in my ear. Jean Tonton Care, Jean Tonton Care. I can hear your heart, I can hear your heart, I can hear your heart, hear your heart, I hear your thank you. títulos do mais recente Marillion nesta primeira parte da passagem de destaque de hoje aqui no Lança Chamas para o último do grupo de Fish, Misplaced Childhood. Títulos Bittersweet e Hearts of Lothian. Chamas sábado, FM Estéreo da Rádio Comercial, as sete vidas do heavy metal, R.A.T.T. Rats. Yeah. Mudança chama-se naquilo que são as avulsas. Entre as duas nossas passagens de destaque de hoje para os Marillion e Dokken foram os Rat do álbum Out of the Cellar de 1984. We'll be right back. altura das duas atenções no Lança-Chamas de hoje em Passagens de Destaque, com o que ocuparemos a nossa hora até às 18 no FM Estéreo da Comercial. Dokken, álbum de 84, Tooth and Nail.